bater de frente com os loucos. Que cresceram na humildade sem ser bobo. Que é humilde de verdade, não é tolo. Não deu o seu direito pra ficar na mão dos porcos. Não vem bater de frente que eu não enquadro no perfil. Vai puxar ficha de pobre, porco, puta que pariu. Eu exijo o meu respeito, mesmo sem me ver suspeito. Com os parceiros da quebrada, firme e forte, eu tô ligeiro, fumaceiro. Pelas esquinas te rodeia, sei que quem busca sua parte nos becos não é suspeito. Vai carniceiro, faz vagabundo ver dinheiro. A ligação do crime com o sistema é antiga, Deus tá vendo. Pressão psicológica prendeu pra me oprimir. Mas quando viu atitude de homem nem quis ouvir. Fala alto, mesmo com quem não é culpado. Repete a mesma ideia 3 vezes, leva supapo da lei. Que vem pra te fuder de vez. Esteja preparado com eles, não tem porquê. A vida é que ensinou que não se vive se temer. Quem sabe se um dia eles vão compreender. Não vem bater de frente com os loucos. Que cresceram na humildade sem ser bobo. Que é humilde de verdade, não é tolo. Não deu o seu direito pra ficar na mão dos porcos. Não vem bater de frente com os loucos revoltados. Com nós por aqui não tem papo de alienado. Tô ligado na real. Seu controle mental comigo não faz efeito. Cada um tem o direito de pensar do próprio jeito. Agora é minha vez. Se não tá do nosso lado, foda-se para vocês. Talvez você já até ouviu essas ideias, mas foda-se quem segue esses padrões sociais. Eu sei que incomoda aqueles que não tá comigo. Por isso eu tô de olho aberto pros inimigos. Pode vir oposição sobre a minha opinião. Os cuzão que pensa que é dono da razão. Os puli tá matando, os puli tá só roubando. Você sabe muito bem de quem eu tô falando. De fardo ou de terno, os puli faz um inferno pra defender o boy. Esse fluxo moderno e nós aqui compartilhamos da mesma revolta que isso gera. A espera da justiça não vem. Não vem nada de frente com os loucos. Que cresceram na humildade sem ser bobo. Que eu uso de verdade não é tolo. Não deu o seu direito pra ficar na mão dos porcos. Atitude, irmão, que vale ouro, cê não é bobo. Aqui não rola nada de enrosco, entra de bolo. Se liga, tá na pista num parasita. Pra que apanhar deles de bobeira, queima a ficha antiga. Presenciamos várias fitas. E sem falar nos mole dos bully que deu na rincha, mozica. Cê vê só quem ficou na brisa. Ontem mesmo mano meu me ligou na seda fina, carimba. Na coronhada a raiva aumenta. A polícia prende e mata, prenda logo e não se renda. Mas lembra que a vida não é só de zoeira. Se cê dever não importa pra quem, é mó besteira. Bateu de frente, boa mesmo. Não vem bater de frente com os loucos. Pois quem já conhece o jogo não tá mole pra esses porco. Aí, cê é porrinho, robozinho do sistema. Não adianta não, seus papos não me aliena. Já tô cansado dessa discriminação. Família TNH, não dá mole pra cuzão. Vacilou, qual é a sua? Aqui ninguém é bobo. Só tem sangue no olho, só mano que chapa o globo. Sem parar de cabuloso, muito menos bicho solto. Vai se fuder você, que o seu projeto fica morto. Diferente de você, sempre agir na humildade. E hoje a favela já conhece mais o calamidade. Ironia, é isso que você temia. Não queria nosso som reconhecido na periferia. Na zona norte, foi longa caminhada. De lá pra cá, e continua essa jornada. Você fica aí falando mal da gente pelas costas. Invejoso fala bosta, mas no fundo gosta. Gosta de falar bonito, não aceita palavrão. Tá sempre fazendo crítica da nossa expressão. Meu rap é local, é mundo atual. Seja mais cultural e não comercial. Nessa guerra espiritual estamos separados. Não era pra ser assim, você sabe. Cê tá ligado, eu também já tô ligado. Na sua falsidade fica misturando as coisas sem muita necessidade. Fica aí julgando, metendo pau no ser humano. Tá pensando que vai agradar a gregos e troianos. É tirado demais, desse que paga pra caralho. Despista com piadinha, é por isso que você cai. As suas atitudes é pior que eu pensava. Não imaginava isso de você, não esperava. Foi achar que sabe tudo, mas não viu que a parada do jeito que você pensa não vai resultar em nada. Pode tentar queimar meu filme, o seu já tá queimado. Só de ouvir meu nome você fica. Não vem bater de frente com os loucos. Que cresceram na humildade sem ser bobo. Quem é humilde de verdade não é tolo. Não tem seu direito pra ficar na mão dos porcos.